embute poeta na cena, cada rima uma tonelada. Kamikaze na rima, tipo bomba de Hiroshima. Sente o grave, tá maneiro, as minas joga a mão pra cima. Curte o som, alucina, fecho com os verdadeiros. Quem não for, mete o pé, que aqui só tem guerreiro. Cada rima uma rajada de pensamentos, versos levados em cada linha do caderno. Uma mensagem passada, e a minha vida segue rimada no beat do meu coração. RJ na cena, represento São João, sente o grave. Sente o grave. Cusão pilantra fingido, não cola nem se destaca. Cavando somente a cova, cuidando da própria estaca. Se cala, não faz chilique, se rima, rima da chute castigo. Você comédia, por isso que não progride. Faço rima em cima desse beat, bolado no pique. Quem persiste sempre insiste, que acredita não desiste. Com a noção daquilo que te traz satisfação, com a certeza que os pelas se encontram em superlotação. Nesse mundo sem juízo, corro atrás do prejuízo. Hip hop nos ouvidos, pra mim é o paraíso pessoal, anormal, no beat sensacional. Boto letra na batida, escuto rap nacional. Estém no mic na rima, comanda, segue sua trilha. Presente na correria, suspende tua alegria. Respeita, pra ter respeito, prefiro escrever inspirado. Aquele que escolhe certo, não enxerga o caminho errado. CS, NRC, no fone de com sequela. Com trap estourando a caixa, se apela, nós te atropela. Eles querem pedrada, só tem um meteorito, minhas rimas te assustam. Filme eu grito antes da luta começar. Já dou o nocaute, eles cortam pela raiz, deixam nem germinar o caule. E chego quebrando muito, quase tudo. Deixo espela em coma absoluto. Eles fazem guerra em busca da paz. Eu realmente sei do que sou capaz. Tô no preparo e vou pra executar. Barreira vou derrubar, tá foda pra achar alguém que vai me parar. CS louco, chapando na boate, me dá logo o mic. Beat, don't kill my rhyme. Os parceiros tão por mim e eu por eles. A vida de geral filma, nossa é só um tase. E elevando a noite a outro nível, indiscutível, meu bonde é invencível. Ah, tô junto com os negros, Marcão chega sem sossegos. Mano, pô, as mina pá, os vacilão pede arrego. Encomenda do Soares, rimando no beat do Soares, com a rima mais pesada que o baile do Antares. Sou patrão e funcionário, tô a serviço do rap. É force no pé, na cabeça eu levo cap. Mantenho minha fé, tô botando as rimas em pauta. Não tenho bigode grosso, mas minha patente é alta. Bem, bem, sei que é peso, então toma. Vem, vem, deixa os putos em coma. Meu bonde tá bem, puta não corta minha onda. Notas de 100, na rua eu faço a ronda. No estúdio do hack, depois cê passa um pano. Hoje é o dia da rima e tu escuta mil por ano. Meu time tá em campo, só faz gol, não acerta a trave. Então vem junto com o Marcão pra você sentir o grave.